Controlando os sentidos. Como se faz isso? Se controla a força? Se reprime? Você controla os impulsos da língua? É um sentido. Nós temos 6 sentidos, incluindo a mente, como nós vimos em programas passados. Então, como fazer isso? Para que fazer isso? Já é velho, a palhaçada já é velha, essa história do Wilson, Bima. Mas o Wilson também pode controlar os sentidos. Então, quem controla os sentidos, controla o que vai falar, controla a língua, né? Controla, a língua é o mais difícil, hein? Nossa, controlar o sentido do paladar, o sentido da fala, isso é a língua, né? Esse sentido, meu amigo, é a coisa mais... Quem controla a língua pode se tornar um mestre espiritual e pode aceitar discípulos no mundo inteiro. Controlar os impulsos é um sentido. Os impulsos do estômago, comer só o que você quer comer ou só o que se deve comer e não comer o que não se deve comer. Nossa, aí é difícil, hein? E a mente, então? Controlar o sentido da mente. Bom, é o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 68. Nós temos aniversário hoje também nesse programa, Bimala. Nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam e também vamos ler o livro Krishna. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler como controlar... Olha, controlando os sentidos, né? Como controlar os sentidos, Bimala. Tá bom? Vamos ler agora Controlando os Sentidos com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabano Suti Devi Pranamami Hari Priye, Vancha Kalpa Tarubhyascha, Kripa Sindubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Madhya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Controle a sua mente, Bimala. Controle o sentido da mente, Bimala. Controle a língua. Pare de dar bronca. Ah, então vamos lá. Capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita. Verso 68 é o verso que a gente vai tentar cantar. Tasma yasya mahabaho nigrihitani sarvasha Indriyani Indriyartebhyas Tasya Pragya Pratishtita. Tradução palavra por palavra. Tasmat, portanto, de asya, de uma pessoa. Mahabaho, ó Arjun de braços poderosos. Nigrihitani, assim restringidos. Sarvasha, completamente. Indriani, os sentidos. Indriya Artebya, dos objetos dos sentidos. Tasya, sua. Pragya, inteligência. Pratishtita, fixa. Tradução completa. Portanto, ó Arjun de braços poderosos, a pessoa cujos sentidos estão restringidos de seus objetos é certamente de inteligência estável. Todo mundo tem inteligência, né? A maioria não usa. A maioria não usa. Depois, uma segunda grande maioria usa de forma errada. E só, como o Prabhupada fala, quem está no modo da bondade, só as pessoas sóbrias, sóbrias de verdade, sei lá, 1%, 2%, no máximo 5%, né? No máximo 5% tem inteligência. Não vai tudo, é 1% no máximo, Bima. Não, 5%, mais ou menos 5% são pessoas sóbrias, pessoas no modo da bondade. Mas dentre esses 5%, olha, se tiver 1% com inteligência estável, é muito, hein? É uma estimativa aí, né? Tá bom, é para ler. Ler mais, fala menos. Tá bom, sim, senhora. Assim como os inimigos são reprimidos por uma força superior, similarmente pode-se controlar os sentidos, não com algum esforço humano, mas unicamente mantendo-os ocupados no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Então, tá vendo? Nós vamos conseguir, né, reprimir os sentidos com a força do serviço prático e amoroso a Deus. Mas isso é uma contradição, porque num programa você falou que não se deve reprimir os sentidos. É verdade. Não, não é uma contradição, é modo de falar, né? Você vai reprimir, mas sem reprimir. Agora foi boa, hein? Reprimir sem reprimir. Como? Como nós falamos, né? Igual uma criança. Se você prender uma criança, ela se mata, né? Ela tem muita energia para queimar. Então, como se faz com as crianças? Ocupa elas. Ocupa elas em alguma atividade superior. Da mesma forma, os sentidos devem ser ocupados no serviço prático e amoroso a Deus. Então, a força do serviço prático e amoroso a Deus vai, entre outras palavras, reprimir os sentidos descontrolados. Assim como nós vimos no programa passado também, né, Bimala? Foi no programa passado. Bom, num programa anterior, pronto. Para não gerar dúvidas. Aquela explicação, né, que os desejos são como as ondas do rio que fluem em direção ao mar, mas quando tem a maré alta, o que o mar faz? O mar empurra de volta, né, as ondas do rio, e o rio transborda e se lasque, né, que volte para lá. É problema do rio. Da mesma forma, né, se a gente faz serviço prático e amoroso a Deus, a gente controla os sentidos, como as ondas do rio que voltam para o rio, né? Como esses desejos são controlados, os sentidos são controlados. Então é assim, é a força do serviço prático e amoroso a Deus que vai controlar os nossos sentidos e vai reprimir os sentidos materialistas, os desejos materiais, né? A mente louca, a mente desequilibrada vai ficar equilibrada. A pessoa que compreendeu isto, que somente através da consciência de Krishna, e não há outra maneira, e não há outra maneira, e não há outra maneira, é que se restabelece ou que estabelece realmente em inteligência e que se deve praticar esta arte sob a guia de um mestre espiritual autêntico. É mestre de verdade, é aquele que faz o que fala. Então, uma pessoa assim chama-se sadhaka, ou um candidato adequado para a liberação. Se você faz isso, né? É porque todos nós. Mas Arjun, isso aí foi no passado, há 5.000 e poucos anos atrás, foi numa guerra. Muita gente fala que é uma guerra fictícia, que é tudo lenda, história. Não, foi real. Uma guerra real. E Arjun, A maior luta de Arjuna foi com a mente dele, foi com a ilusão. Então nós também estamos nesta guerra contra a ilusão, contra os sentidos. E os nossos sentidos, meu amigo, são como cavalos indomáveis, são 5 cavalos indomáveis, 6 incluindo a mente, tá? A mente é a central, a mente seria como, analogia da carruagem, do passageiro, do condutor e dos 5 cavalos comparado aos 5 sentidos. Então nossos sentidos são como cavalos indomáveis, muito difícil, eu quero dizer, impossível de se domar esses cavalos sem a técnica certa. A técnica certa é o serviço prático e amoroso a Deus, e o técnico é o mestre espiritual. Então, sem a técnica e sem o técnico, impossível controlar os sentidos, impossível reprimir os sentidos, sem a força do serviço prático e amoroso a Deus. São os ingredientes, Bhima. Pelo menos a gente já está sabendo como funciona, quais são os ingredientes, qual é a técnica e qual é o técnico. O técnico é o mestre espiritual autêntico. Então, quem faz isso, imagine, né? Quem controla a mente e os sentidos é um candidato adequado para a liberação. Como já foi falado no Gita também, a gente vai ler de novo, se Krishna deixar, né? Quem perseverar até o fim com essa técnica, com o seu técnico, o mestre espiritual, quem for consciente de Krishna, essa pessoa é um candidato adequado para a liberação. E se faz isso até o final da vida, ele vai se liberar, ele vai voltar para a morada eterna de Deus. Mas sem a consciência de Krishna, sem essa técnica do serviço prático e amoroso a Deus, sem o técnico do serviço prático e amoroso a Deus, sem chance. Ninguém vai controlar a mente e os sentidos. Vai dar tempo? Tá. Então, a analogia é a seguinte: nosso corpo é comparado a uma carroça, vai, uma carruagem. Nós, almas eternas, somos os passageiros. Nós somos o passageiro. Estamos dentro do carro do corpo. E quem está conduzindo é a inteligência. Quais são as rédeas? A rédea é a mente. E os nossos 5 sentidos são os 5 cavalos. E aí o que acontece? Prabhupada explicou, né? Se o motorista, a inteligência está fora de controle, meu amigo, esse carro vai para o buraco. E quem se ferra é o passageiro, que somos nós, o passageiro do corpo. É uma ciência, né? Por isso que nós temos que estudar os livros de Prabhupada. Se falou da inteligência, tudo bem que a inteligência não é um sentido, mas ela faz parte, né, do corpo. Faz parte do corpo material sutil, mente, inteligência e falso ego. Então a inteligência é o condutor, a mente são as rédeas, os 5 sentidos são os 5 cavalos indomáveis, e por aí vai. Então você já tem bastante coisa para digerir aí, né? Você que está me ouvindo tem bastante coisa para digerir. E se a gente fizer isso que Deus fala, o que Prabhupada explica, nós vamos nos dar bem e vamos nos liberar no final da vida. Mas se a gente não desenvolve, não pratica a consciência de Krishna, sem chance. Vamos continuar quebrando a cara, vida após vida, e sempre vamos perder a guerra contra a ilusão. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão nesse livro, o Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra várias opções do Bhagavad Gita para ler, na tela ou baixar. Tem áudio em PDF, né? Mas se você não quer ler na tela e não quer baixar nada, então só tem uma opção, que já está passando. É o próximo link, Livros de Prabhupada. Já vou clicar aqui. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você desce mais quatro livros. O quarto livro é o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Já encomenda um desse também. Esse aí você dá de presente, né? Empresta, aluga, vende, ou então dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar as pessoas. E fica bem na foto, né? Porque quem espalha o conhecimento do Bhagavad Gita se torna a pessoa mais querida para Deus. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, nós temos aniversário, Bimala. Temos aniversário, mais um ouvinte, na verdade, uma ouvinte, é a Bactin Liz Fávaro Maia de Botuverá, Santa Catarina. Parabéns, Liz, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? E dia 13 tem jejum de Ekadashi, né? Dia 13 que dia cai, hein, Bimala? Cai dia 13, eu sei que cai dia 13, estou falando da semana. Domingo, dia 13, jejum de Ekadashi, domingo, dia 13. Dia 13, é para você não esquecer, Bimala. Dia 13, jejum de Ekadashi. Na verdade, eu gosto de quebrar o jejum, de fazer jejum, não gosto não, Bimala. Quem gosta de fazer sacrifício, né? Só o devoto puro mesmo, só o devoto avançado. Mas pelo menos tá bom, eu já gosto de quebrar o jejum, já tá bom, né? Já é melhor que nada. Tá bom, já parei de falar, então o que mais que a gente ia falar? Falar mais nada. Vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. Calma. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Nós paramos aqui onde o grande sábio Maitreya prosseguiu. Sendo assim, iluminado em completo conhecimento transcendental pelo filho de Brahma, um dos Kumaras, que era pleno de conhecimento transcendental, o rei os adorou com as seguintes palavras. A expressão Atma Medasa, que ocorre neste verso, é comentada por Shripada Vishwanatha Chakravarti Thakur, o qual diz que Atmani significa ao Senhor Krishna, Paramatmani. O Senhor Krishna é Paramatma, Ishvara Paramakrishna, Brahma Sanhita 5.1. Portanto, aquele cuja mente atua plenamente em consciência de Krishna chama-se Atmameda. Isto pode ser contrastado com a palavra Grihamedi, que se refere àquele cujo cérebro vive entorpecido com pensamentos de atividades materiais. O Atmameda vive pensando nas atividades de Krishna em consciência de Krishna. Uma vez que Sanata Kumara, que era filho do Senhor Brahma, era plenamente consciente de Krishna, ele podia mostrar o caminho do avanço transcendental. A palavra Atmagati refere-se ao caminho de atividades através da qual podemos avançar em nossa compreensão de Deus, Krishna. O rei disse: ó sacerdote Brahmana, ó poderoso, anteriormente o Senhor Vishnu concedeu-me sua misericórdia imotivada, indicando que viríeis à minha casa, e para confirmar esta bênção, todos vós viestes. Quando o Senhor Vishnu apareceu na grande arena de sacrifício no momento em que o rei Prito realizava um grande sacrifício de cavalos, ele predisse que dentro em breve os Kumaras viriam e dariam conselhos ao rei. Portanto, Prito Maharaja lembrou-se da misericórdia imotivada do Senhor Krishna e assim deu boas-vindas à chegada dos Kumaras, que estavam cumprindo a predição do Senhor Krishna. Em outras palavras, quando o Senhor Krishna faz uma predição, ele cumpre esta predição através de algum de seus devotos. Do mesmo modo, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu predisse que tanto os seus gloriosos nomes quanto o Mahamantra Hare Krishna seriam difundidos em todas as cidades e aldeias do mundo. Srila Bhaktivinoda Thakur e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada desejam cumprir esta grande predição e nós estamos seguindo seus passos. Tentando seguir os passos de Prabhupada e os seguidores fiéis de Prabhupada. Desculpem. Com respeito e tentando ajudar os devotos a fazerem isso, né? E os devotos, os seguidores fiéis de Prabhupada, já estão fazendo isso nas ruas do mundo inteiro, né? Cantando os santos nomes do Senhor Chaitanya, do Senhor Nityananda e do Mahamantra Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Poucos dias nós vimos aí, né, vários devotos lá em Ribeirão Preto cantando nas ruas de Ribeirão Preto, mais uma vez, né, já faz muito tempo que os devotos cantam em Ribeirão Preto, e agora mais uma vez um grupo de devotos e devotas cantaram Hare Krishna nas ruas de Ribeirão Preto, e a minha irmãzinha viu e mandou a foto, Bimala. Acho que eles estavam lá na Praça 15, pela foto era na Praça 15, né, no Marco Zero de Ribeirão Preto. Com respeito a seus devotos, o Senhor Krishna disse a Arjun que Kunteya prati janihi name bhakta pranashati. Em português, ó filho de Kunti, declara audaciosamente ao mundo que o meu devoto jamais perecerá. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 31. A ideia é que o próprio Senhor poderia fazer tais declarações, mas era seu desejo fazê-las através de Arjun e assim certificar-se duplamente de que sua promessa jamais seria quebrada. O próprio Senhor Krishna promete e seus devotos íntimos cumprem a promessa. O Senhor Krishna faz muitas promessas para o benefício da humanidade sofredora. Embora o Senhor Krishna seja muito compassivo com a humanidade sofredora, Hari, Hari. Hari em português é mais um nome de Deus. Hari é aquele que socorre os aflitos. Embora o Senhor Krishna seja muito compassivo com a humanidade sofredora de um modo geral, os seres humanos não são muito ansiosos por servi-lo. Podemos comparar esta atitude com a relação que existe entre o pai e o filho. O pai vive ansioso acerca do bem-estar do filho, muito embora o filho esqueça ou despreze o pai. A palavra Anukampina é significativa. O Senhor Krishna é tão compassivo com as entidades vivas que ele próprio vem a este mundo para beneficiar as almas caídas, que somos nós, né? Yadā yadā hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadātmanam sridyamyaham. Em português, Krishna falando pessoalmente: sempre e onde quer que haja um declínio da prática religiosa, ó descendente de Bharata, e um aumento predominante da irreligião, como está cheio no mundo inteiro de irreligião, aí eu próprio desço. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7. Como está acontecendo agora, né? Então, o próprio Deus desceu, voltou há 530 e poucos anos atrás, para quê? Para acabar com as irreligiões, ou as religiões falsas, as religiões inventadas por demônios, comedores de carne e bebedores de vinho. Não é isso? É muita gente, está falando dessa ou daquela. Não, isso aqui já foi falado há mais de 5 mil anos atrás. Está se falando das irreligiões, das religiões inventadas por homens e agora por mulheres também, né? Então é para isso e por isso que Deus vem, para acabar com a farsa. E ele está, e ele continua fazendo isso e continuará fazendo por mais 9 mil e poucos anos através de seguidores sinceros de Prabhupada. Onde eu estava aqui, Bimala? Ah, tá. Sim, senhora. Tá, Lemais fala menos. Sim, senhora. Assim, é por compaixão que o Senhor Krishna aparece sob suas diferentes formas. O Senhor Shri Krishna apareceu neste planeta por compaixão pelas almas caídas. O Senhor Buda apareceu por compaixão pelos pobres animais que estavam sendo mortos pelos demônios. O Senhor Nishinradeva apareceu por compaixão por Prahlada Maharaja. Concluindo, o Senhor Krishna é tão compassivo com as almas caídas neste mundo material que ele próprio vem ou envia os seus devotos e seus servos para cumprir seu desejo de que todas as almas caídas voltem ao lar, voltem para a morada eterna. Deste modo, o Senhor Shri Krishna ensinou o Bhagavad Gita a Arjuna para o benefício de toda a sociedade humana. Os homens inteligentes devem, portanto, considerar seriamente este movimento para a consciência de Krishna e utilizar-se plenamente das instruções do Bhagavad Gita pregadas sem adulteração por seus devotos puros. Está vendo? Por isso que a gente tem que se guiar pelas escrituras autorizadas, pelas pessoas santas e pelos mestres espirituais autorizados, qualificados e competentes. Senão a gente vai ficar pregando aí o falso conhecimento, o pseudo conhecimento, né? Meu querido sacerdote Brahmana, cumpriste a ordem perfeitamente porque também és tão compassivo como o Senhor Krishna. É meu dever, portanto, oferecer-te algo, porém não possuo nada, exceto os restos do alimento comido por grandes pessoas santas. O que devo dar-te? Para aqui, Bimala. Tá bom, então vamos parar nesse verso aqui. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam. E o Shrima Bhagavatam está à sua disposição no nosso site. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção é Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Srimad-Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3. Já encomende o primeiro canto, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Vou tomar. Desculpem. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahiman. Ah, não é para batucar na mesa. Tá bom, Bimala. Ai, ai, ai, não é fácil não. Eu já sou ruim de serviço, ainda a Bimala me atrapalha, né? Aí fica... A coisa fica brava mesmo. O Ramadassa falou, Bimala: Nayana, não canta não. Seu negócio não é cantar, Bimala. Agora, tava falando com o Ramadassa no WhatsApp, ele encontrou lá o Prabhu Paravioma, né? Foram colegas de... No templo, né? Viveram juntos lá na Panca Loja, lá no começo, né? Lá no começo, tá bom, sim senhora. Reverências aos dois, né? Aos dois grandes devotos de Deus aí. E a todos, né? Da época deles lá. Quando. Paramos aqui. Quando. Posso continuar, Bimala? Muito obrigado, hein? A senhora tá muito boazinha hoje. Deu pouca bronca hoje. Não. Estou sendo sarcástico, não, Bimala. Não, hoje a senhora está muito boazinha, deu poucas broncas. Quando o Senhor Krishna ordenou o rei Mukunda a pedir uma bênção dele, o rei ficou muito contente e ele imediatamente lembrou a previsão de Gargamuni, que predisse, muito tempo atrás, que no 28º milênio de Vaivasatva Manu, o Senhor Krishna apareceria neste planeta. Tão logo lembrou essa previsão, ele começou a entender que a pessoa suprema Narayana estava presente perante ele como o Senhor Krishna. Ele imediatamente caiu a seus pés de lótus e começou a orar como se segue. Meu querido Senhor Krishna, ó Suprema Personalidade de Deus, eu posso entender que todos os seres vivos neste planeta estão iludidos por sua energia externa e estão enamorados pela satisfação ilusória do prazer sensual. Por estarem plenamente dedicados a atividades ilusórias, eles são relutantes em adorar os seus pés de lótus, e porque eles não são cientes dos benefícios de se render a seus pés de lótus, eles estão sujeitos às várias condições miseráveis da existência material. Eles são tolamente atraídos aos assim chamados sociedade, amizades e amor, que simplesmente produzem diferentes tipos de condições miseráveis. É só sofrimento, né? Iludidos por sua energia externa, todos, tanto homens quanto mulheres, estão apegados a esta existência material, e todos estão ocupados em enganar um ao outro numa grande sociedade de enganadores e enganados. Sabe o que as mulheres querem, Bíblia? Eu sei o que as mulheres desejam, o que as mulheres querem. Eu sei. a mesma coisa que os homens desfrutar da vida material. Tá bom, já parei de falar. Assustou, né? Não, eu só falo o que está nas escrituras autorizadas, o que as pessoas santas falam e o que os mestres espirituais falam. Não, eu não falo, na verdade eu não falo, eu só repito. Tá bom, já parei de falar. Vamos continuar ouvindo as orações do rei Mukunda, que está falando de nós, né? Almas condicionadas, almas rebeldes. Essas pessoas tolas, que somos nós, né? Não sabem o quanto são afortunadas por obterem esta forma de vida humana e são relutantes em adorar os seus pés de lótus. Pela influência de sua energia externa, elas estão simplesmente atraídas pelo clarão das atividades materiais. Elas são atraídas à assim chamada sociedade, amizade e amor, como animais mudos que caíram num poço escuro. O exemplo do poço escuro é dado porque existem muitos poços nos campos, sem uso por anos e cobertos por capim, e os pobres animais, sem saber sobre eles, caem dentro deles, e a menos que sejam resgatados, morrem. Cativados por algumas folhas de capim, os animais caem dentro de um poço escuro e encontram a morte. Similarmente, pessoas tolas, sem conhecer a importância da forma de vida humana, desperdiçam-na simplesmente pelo prazer sensual e morrem desnecessariamente sem nenhum propósito útil. E o casamento é um desses poços escuros. Caiu nesse poço escuro da vida material, o casamento se ferrou, né? A não ser que venha um mestre espiritual, você aceite um mestre espiritual que vai te salvar desse poço escuro da vida material. O casamento material, Bimala. Não, o casamento transcendental é outra história. Mas 99,99% das pessoas do mundo fazem, caem nesse poço escuro da vida material, o casamento. Meu querido Senhor Krishna, se você fosse... Posso continuar aqui? Meu amigo, minha amiga, você jovem, você devotinho, você devotinha, olha, tente se manter celibatário, porque você evita montanhas de problemas. Não, Bimala, mas se não tiver jeito, se não conseguir se manter, se case e leve em frente esse casamento transcendental que também você vai se dar bem. Mas quem mantém um casamento transcendental? Raras pessoas, só os seguidores sinceros de Prabhupada, fiéis de Prabhupada mesmo, para seguir o padrão de Prabhupada e se manter num casamento transcendental, e com certeza vão se dar bem aqui, agora e sempre. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Eu não, na verdade quem vai continuar é o rei Mukunda com suas orações. Calma, deixa eu tomar água, já está falhando a voz. Desculpem. Meu querido Senhor Krishna, eu não sou uma exceção a essa lei universal da natureza material. Eu também sou uma dessas pessoas tolas que desperdiçou seu tempo por nada. E minha posição é especialmente difícil. Por estar situado na ordem nobre, eu era mais convencido do que as pessoas ordinárias. Um homem ordinário pensa que é o proprietário de seu corpo ou de sua família. Entretanto, eu comecei a pensar dessa forma, em uma escala maior. Eu queria ser o mestre do mundo inteiro, e eu ficava vaidoso com ideias de prazer sensual. Meu conceito corpóreo de vida ficou cada vez mais forte. Meu apego por lar, esposa e filhos, por dinheiro e por supremacia sobre o mundo tornaram-se mais e mais aguçados. De fato, era sem limite. Assim, permaneci sempre apegado a pensamentos de minhas condições de existência material. Portanto, meu querido Senhor Krishna, eu desperdicei tanto do meu valioso tempo de vida sem nenhum benefício. Meu equívoco de vida foi intensificado Comecei a pensar neste corpo material, que é justamente um saco de carne e ossos, como tudo por tudo. E na minha vaidade eu era como um cachorro que acredita que virou o rei da sociedade humana. Nesse equívoco de vida corpórea comecei a viajar por todo o mundo, acompanhado da minha força militar, soldados, cocheiros, elefantes e cavalos. Assistido por muitos comandantes e vaidoso pelo poder, não pude rastrear a Vossa Senhoria, que está sempre sentado no meu coração como o amigo mais íntimo. Eu não liguei para você, e esta foi a falta da minha assim chamada condição material exaltada. Eu acho, assim como eu, todas as criaturas vivas não se importam sobre realização transcendental e estão sempre cheias de ansiedades e pensam: o que deve ser feito? O que vem depois? Contudo, porque nós estamos fortemente atados por desejos materiais, continuamos a permanecer nessa loucura. Ainda assim, apesar de estarmos tão absortos em pensamentos materiais, tempo inevitável, que é só uma forma sua, é sempre cuidadoso sobre o seu dever, e logo que o tempo designado acaba, Vossa Senhoria imediatamente finaliza todas as atividades e nossos sonhos materiais. Como fator tempo, você finaliza todas as nossas atividades, como a serpente negra faminta que engole um pequeno rato sem leniência. Devido à ação do tempo cruel, o corpo nobre, que sempre foi decorado com ornamentos de ouro durante a vida e que se movia numa carruagem puxada por lindos cavalos ou no dorso de um elefante belamente decorado com ornamentos de ouro e que era anunciado como o rei da sociedade humana, o mesmo corpo nobre se decompõe sob a influência do tempo inevitável e se torna adequado a ser comido por vermes, insetos ou transformado em cinzas ou nas fezes de um animal. Este corpo belo pode ser bom enquanto na condição viva, contudo, depois da morte, mesmo o corpo de um rei é comido por um animal e depois se transforma em excremento, ou é cremado no crematório e transformado em cinzas, ou colocado na terra de um cemitério onde diferentes tipos de vermes e insetos são produzidos dele. Meu querido Senhor Krishna, não somente ficamos sob o controle pleno deste tempo inevitável depois da morte, mas também enquanto vivemos de uma forma diferente. Por exemplo, eu posso ser um rei poderoso. Mesmo assim, quando volto para casa depois de conquistar o mundo, torno-me sujeito a muitas condições materiais. Pode ser que quando eu volto, depois de ser vitorioso, todos os reis subordinários... Tá, vou prestar atenção, Bimala. O que é? Está acabando o tempo. Então, para que você pôs o despertador lá? Ah, o temporizador. Tá, não é despertador, é temporizador. Sim, senão a senhora tem razão. Posso continuar? Posso. Muito obrigado, hein? Pode ser que quando eu volto depois de ser vitorioso, todos os reis subordinados vêm e me oferecem respeitos. Porém, assim que eu entro na seção central do meu palácio, eu mesmo me torno um instrumento nas mãos das rainhas. E para o prazer sensual, tenho que cair aos pés das mulheres. Vira um cachorro bailarino. Ou é um devoto puro, ou é um cachorro bailarino, ou macaco bailarino, né? Um dos dois. O modo de vida materialista é tão complicado que antes de obter o desfrute da vida material, a pessoa tem que trabalhar tão duro que raramente há uma oportunidade de desfrute. É mais sofre do que desfruta, né? Rala o dia inteiro para fazer um pouquinho de sexo à noite. Se é que faz, né? Quando consegue, né? Já parei de falar. Não, sim, senhora, a senhora tem razão. E para obter a condição de juventude com todas as facilidades materiais, a pessoa tem que se submeter a severas austeridades e penitências e se tornar elevada aos planetas celestiais. Se alguém obtém a oportunidade de nascer numa família muito rica ou nobre, mesmo se nessa condição ele esteja sempre ansioso por manter o status quo e se preparar para a próxima vida com a execução de vários tipos de sacrifícios e com a distribuição de caridade, mesmo na condição nobre de vida, a pessoa não apenas está cheia de ansiedades por causa da administração política, porém ele também está em ansiedade sobre ser elevado aos planetas celestiais. Portanto, é muito difícil sair do enredamento material. Porém, de alguma forma, se alguém for favorecido por você, Krishna, somente por sua misericórdia a ele é dada a oportunidade de se associar com um devoto puro. Esse é o ponto de início da liberação do enredamento da vida condicionada material. Meu querido Senhor Krishna, somente com a associação dos seus devotos puros, a pessoa fica cativada por Vossa Senhoria, que é o controlador de ambas as existências, material e transcendental. Você é o objetivo supremo de todos os puros devotos, e com a associação de devotos puros, a pessoa pode desenvolver o seu amor adormecido por você. Portanto, desenvolvimento da consciência de Krishna na associação de devotos puros é a causa da liberação deste enredamento material. Meu querido Senhor Krishna, você é tão misericordioso que, apesar de eu ser relutante em associar com seus grandes devotos, você mostrou sua extrema misericórdia a mim como um resultado do meu leve contato com um devoto puro, igual a Gargamuni. Por sua misericórdia sem causa, somente eu perdi todas as minhas opulências materiais, meu reino e minha família. Eu não acho que eu conseguiria me livrar de todos esses enredamentos sem a sua misericórdia sem causa. Reis e imperadores aceitam uma vida de austeridade para esquecer a condição nobre de vida, porém, por sua misericórdia sem causa especial, eu já fui desprovido da minha condição nobre. Outros reis se esforçam para deixar o apego por reino e família pela aceitação das privações da renúncia. Entretanto, por sua misericórdia, eu não preciso me tornar um mendicante ou praticar renúncia. Krishna tirou tudo dele, né, Bhimana? Felizmente, né? Bom, também serviu, né? Não foi de graça, né? Deus não faz nada de graça. A gente tem que primeiro satisfazer Deus. E como a gente satisfaz Deus? Fazer igual o rei fez, né? Satisfez, serviu o seu devoto puro. Aí Krishna ficou satisfeito. E aí Krishna tirou tudo dele, né? Sociedades, amizades, amores, reino, poder, fama, tirou tudo. E aí ele se apegou a Krishna, né? Ou ama Deus ou ama o mundo, né? Então é assim. Mas para deixar de amar o mundo, meu amigo, não é fácil não, hein? Como ele está falando aqui, ó. Só através da misericórdia especial de Deus. Já parei de falar, então vou marcar aqui onde nós paramos, onde ele vai continuar suas orações. Na verdade, vai continuar glorificando Deus e agradecendo Deus, né, por essa misericórdia sem causa. Quer ver? Vou ler só um trechinho aqui, Bhima. Tá bom, sim senhora. Meu querido Senhor Krishna, portanto eu oro para que eu possa simplesmente estar dedicado em prestar serviço amoroso transcendental a seus pés de lótus, que é a ambição dos devotos puros, que estão livres de todos os tipos de contaminações materiais. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar.